Natal, 370, Operjulo 10. Decola da 10, curva esquerda, pouca transição de par. Controle 1208, acena 5134. 70 autorizado, manobra do ponto de voo. Decola da 10, curva esquerda, na saída pouca de par. 208, controle de saída, 5134. Noite 05 está correto, Champas, pega acionamento. Camarada, obrigado. Chama lá de pronto, 97. Oi Salvador, muito boa noite, é o TAM 3152, atendimento na informação Zulu, autorização 350, Maceió. Eu tenho 330 para Maceió, copia? Afirma, 330. Estou 3152, autorizado Maceió no 330, perigo 58, declarado 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5136. Autorizado nível 330 para Maceió, via Peru 58, decolando da 10 com curva esquerda, na saída Pucaracaju. 1208 é o controle, 5136 o transponder, 3152. 3152, chama o pushback acionamento. Chama o pushback acionamento, o gate 6, o 3152. Sim. Autorizado decolagem para Papatango Romeu, vento 120 graus, 129. Boa noite, AB 5899, lembrando 180 para 150. Boa noite, essa é a identificação, AB 5899. Desça aí, mantenha altitude de 6000, ajuste 1008, aguarde LS Freight. Temos aqui, identificação 100.018, guardando LS, pode vazar de zona 8, né? Aguarde. Aguarde. Manda 10 para 3 mil, 5.99, correto? Meia dúzia de mil. Tango Romeu decolou 53, o controle 208. 208, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle, boa noite, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, contato, tudo mantém nível 340 na saída da Eoleta, após o bridge. Da Eoleta, bridge. Papa Tango Romeu para o 340. Ah, 3891, tem condições de manter velocidade até próximo aí a Pelo? Então mantenha a velocidade, tá 3891, reposta reduzindo, vou ir no rumo de Pelo. Está agora a 30 milhas de duna, desse mantém a altitude de 3 mil. Web 5899, reduza para 2.10 nós, está a 33 milhas para a duna, então 3891. Desculpe, Web 5899, reduza para 2.10 nós, Web 5899, está a 32 milhas agora para a duna. O Xané 6258, complexo na LS, torre 118, decimal 95. Boa noite, 6891, está autorizado agora a voar direto do ano. Chama no externo baixa travada. Está muito baixa a transmissão, copiou? O Webjet 5899, desse mantém a altitude de 4 mil. 4 mil, 5899, com 310, né? Tem, jura. 258. Pouso autorizado no zero, ventuno 30 graus, 129. Autorizado pouso, pistão no zero, chané 6258. Não, 3891, desse mantém 2000, em dono autorizado final LS. 3891 para 2000, em dono autorizado LS. Web 5899, desse mantém 3000, inicia redução para 1909. 3090. Do é o número 3, aeronave número 1 na 2 milha da cabeceira, aeronave número 2 da TAM está agora a 14 milhas para a dona, e é o número 3 a 18 milhas para a dona. Voz de TAP na livre interceptar, Web 5899, senhor. Para de autonomia, alternando Aracaju. Táxi autorizado, Pátio Uno, Índia Alfa, chama ponto de espera da 90. Altimetro 1098. Pátio Uno, Índia Alfa, chama pronto ponto de espera da 3152. Na 6258, solo 0300, direita Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, 11, boa noite. Boa noite. Autorizaria o TAM 3891 para o Índia. Informa condições de voo. Visual. Autorizando a aproximação visual, TAM 3891. Visual para o Índia. Papatango Romeu, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325. Boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 9-6, informação, Zubo. Web 5899, voo e Duna, descendo 2000, autorizado LS. Coisão Web, Jet 5899. Duna, 2000, livre LS, 5899. Boa noite, 9-6, sendo identificação, desse mantém 3000, autorizado chegada a Mari, aguarde o LS X-Ray, ajuste 1018. 1018, desce para 3000, chegada a Mari, boa noite, 9-6, aguardo o X-Ray. Na 3891, complexo final, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, 95. Muito baixa transmissão, confirma? É o TAM 3891, vai girar sinal, baixar esse trabalho. Sente, eu tô no visual. 3891, pouso autorizado no zero, vento 130 graus, 129. Ele pouso, TAM 3891, baixar esse trabalho. 5899, complete final S, torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, Web 5899, LS, pista no zero. 8501 autorizado, chama o táxi. Para o táxi, 8501. Solo 06, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, chama o Alfa 03. Jet 5899, pouso autorizado no zero, vento 140 graus, 069. Livre pouso não no zero, Desce, mantém 2000 autorizado, final LS. 2000 autorizado, LS, volume 896, obrigado. Solo 09, direito, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette no 0, 50, boa noite. Boa noite. Zuno 52, tá pronto? Negativo, vai guardar mais 2 minutos, tá 3152. Sim.

Oi, Salvador, boa noite, Gol no 896, embaixo e travado. Gol no 896, pouso autorizado na 0, vento 150 graus, 079, boa noite. Obrigado, pouso autorizado na 10, Gol no 896.